paixão, meu fim. Essa é chonada demais, hein? Eu vou teclas falando de. Eu vou te amar até quando na minha vida o amor durar. Só quero você, simplesmente só quero você. Adoçam minha boca e dos seus carinhos que você fazia nas nossas noites de amor. Eu tô chonado em você, apaixonado por você. Me chama de bebê, o seu neném, sou seu bebê. Aí você conferiu o sucesso aí do foi pra Leidiane na Barrinha, tá bom? E a gente vai encerrando por aqui. Quero mandar um alô especial para Cleidiane Reis Dominguinho, aí no Barreiro, curtindo o som da Nória FM. E a gente vai encerrando por aqui o nosso programa dessa segunda-feira, agradecendo sempre a sua audiência, você que liga e pede o sucesso, você que está ouvindo, você no site, você em Bereditinos, em qualquer lugarzinho, tá bom? Fiquem todos com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e até amanhã, se assim eles permitirem. Tchau! Simplesmente eu só quero você. Aonde está aquele brilho lindo que havia nos seus olhos? Aonde está aquele sorriso que não sai da minha memória? Estou com saudade dos seus beijos doces que adoçam minha boca e dos seus carinhos que você fazia nas nossas noites de amor. Eu tô chonado em você, apaixonado por você. Apaixonado por você, me chama de bebê, o seu neném, sou seu bebê. Dezoito horas e 58 minutos. O som do seu coração são a Nória. As lojas Raimá têm a melhor oportunidade para você comprar sua antena digital Sky com preço imbatível. Confere só essa super oferta. Antena digital Sky de 75 centímetros de 750 por apenas 549 à vista ou em uma mais 9 de 64,90. E aí, gostou? Ah, mas ainda tem essa super oferta. Antena digital Sky de 60 centímetros de 750 por apenas 499 à vista ou em uma mais 9 de 59,90. Ah, e a instalação é inteiramente grátis. Mas corra pra loja e aproveite, porque é por tempo limitado. Lojas Raimá, o melhor lugar de comprar. Federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 28 de março de 2022. E vamos ao destaque do dia: microcrédito para mais de 4 milhões de pessoas. Pessoas físicas e microempreendedores individuais terão acesso a linhas de crédito de até mil e até 3 mil reais. Jéssica Gonçalves. Nas duas linhas, os recursos poderão ser utilizados, por exemplo, para o aumento do capital de giro e da produção. E para mais detalhes sobre essas linhas, vamos conversar ao vivo com Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, que também vai falar sobre financiamento habitacional para famílias de baixa renda. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Skatistas e sommeliers são agora profissionais com reconhecimento oficial. 22 profissões entram na lista de ocupações reconhecidas pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Márcia Fernandes. Novas ocupações que surgiram e se fortaleceram na pandemia de Covid-19 também entraram na lista, como analista de e-commerce, engenheiro biomédico e técnico em agente comunitário de saúde. E ainda, 50 mil viajantes apontam as melhores companhias e aeroportos brasileiros. 6 terminais da Infraero estão entre os vencedores do Prêmio Aviação Mais Brasil 2022. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br. Explorar as novidades trazidas pelo marco legal das startups, com destaque para o contrato público de solução inovadora. O webinário também pretende integrar as visões da gestão pública municipal e do controle externo sobre o tema. A iniciativa faz parte do programa TCU Mais Cidades e terá transmissão pelo canal oficial do TCU no YouTube. Os participantes poderão apresentar perguntas por meio do chat da plataforma. Acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br e participe. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Doce não tocou, coração doeu. Seu dia chegou, não o meu. O noivo acordou, é o cara da vez. E eu nem dormi, tem um mês. Dá um abraço lá no padre, diz que eu tô atrás de um milagre. Eu vou encontrar outra de você. Só tem um encaixe, com outra não bate. Por mais que eu me esforce, coração não bate. Eu vou encontrar outra de você. Eu tenho que encontrar outra de você. Outra de você, alguém viu? Outra de você no Brasil. Dia chegou, não o meu. O noivo acordou, é o cara da vez. E eu nem dormi, tem um mês. Dá um abraço lá no padre, diz que eu tô atrás de um milagre. Eu vou encontrar outra de você. Você, mas só tem um encaixe, com outra não bate. Por mais que eu me esforce, coração não bate. Eu vou encontrar outra de você. Eu tenho que encontrar outra de você. Outra de você, alguém viu? Outra de você no Brasil. Você. Eu vou encontrar. telefone. 20 horas e 3 minutos. Loja Santos Construções chegou para oferecer para você que está construindo ou reformando os melhores produtos com o menor preço. Passe em nossa loja e confira as nossas ofertas. As melhores marcas em tintas, portas, janelas, acessórios para banheiro, ferragens e muitos outros produtos. Para facilitar o seu pagamento, aceitamos o seu cartão de crédito, débito e Pix. Loja Santos Construções, Rua 7 de Julho, no centro, bem pertinho do supermercado José Filho. Você que está construindo ou reformando, quer usar produtos de qualidade? Então não perde tempo. Passa na loja Santos Construções. É, escute agora o que eu vou falar. Água Brasil, experimente, você vai gostar. É só você provar. O povo já provou. Água Brasil não tem comparação. Traz mais saúde pra toda a população. E faça seu pedido com uma ligação. É 86995220794 pra ligar. Cê vai ligar, vai pedir, vai chegar. Cê vai ligar, vai pedir, vai chegar. E se prepara que é rapidinho a nossa entrega, você vai gostar. Cê vai ligar, vai pedir, vai chegar. Cê vai ligar, vai pedir, vai chegar. Água Brasil, a sua água mineral, peça já a sua. Olá, clientes e amigos do Ponto Certo Restobar. Nosso horário de atendimento mudou. Quarta e quinta-feira, a partir das 5 horas da tarde. De sexta até domingo, estaremos abertos todos os dias, inclusive para almoço. Agora com pratos executivos em nosso cardápio, além de espetinhos deliciosos e frango assado, tanto para comer no Ponto Certo como para pedir no delivery. Isso mesmo, vamos deixar onde você desejar. E tem muitas outras novidades e mudanças em nosso cardápio. Todos os sábados, a feijoada do Ponto Certo, a melhor feijoada da região. Vem ser feliz no Ponto Certo Restobar. As lojas Raimar têm a melhor oportunidade para você comprar sua antena digital Sky com preço imbatível. Confere só essa super oferta. Antena digital Sky de 75 centímetros de 750 por apenas R$ 549 à vista ou em uma mais 9 de R$ 64,90. E aí, gostou? Ah, mas ainda tem essa super oferta. Antena digital Sky de 60 centímetros de 750 por apenas R$ 499 à vista ou em uma mais 9 de 59,90. Ah, e a instalação é inteiramente grátis. Mas corra pra loja e aproveite, porque é por tempo limitado. Lojas Raimar, o melhor lugar de comprar. Atenção, trabalhadores e trabalhadoras rurais associados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Beneditinos. Mantenha suas mensalidades em dia e desfrute de todas as vantagens que o sindicato oferece. Você que é associado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais pode tirar cópias de documentos pela internet inteiramente grátis e dar entrada em seus processos previdenciários, além de atendimento com dentista todos os sábados pela manhã. Convênio com a Ótica Longar, com descontos especiais para você, sócio. Mas não esqueça de manter sempre em dia suas mensalidades para que você possa desfrutar de todas essas vantagens. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Beneditinos, em defesa dos agricultores. Alô você, muito boa noite. Vamos lá, começando pra você a partir de agora a programação especial na sua noite no Som da Nória. A partir de agora a gente por aqui te fazendo companhia com o melhor som, a melhor música. Sua noite fica diferente. Diferente. Noite da Anória. Noite da Anória. A sua noite no clima da 87,9. É isso aí, no clima da 87,9, a sua noite a partir de agora, 11, segunda-feira, comecinho de semana. Você ligadinho aqui em Beneditinos, nos bairros, nas localidades vizinhas. espalhados aí pelo Brasil através do nosso site no www.amoriafilme.com.br. Seja muito bem-vindo à programação Noite da Amória. Tá só começando, trazendo já pra você a novidade, a música nova do Zezé de Camargo. Trabalho novo e a gente toca aqui pra você. 995244186, valendo também sempre a sua indicação, a sua participação aqui na nossa programação. Aumente o volume, programação Noite da Nória tá só começando.